som les de Praia Nossa, de Praia de Nossa Vida, quasi il·lusió van rubindo, e cos pesares baixando, eterno amor. Eu creio que te agardo. Una onda moi noviña desfacendo en branca escuma, deixou no mar inmenso a lericia do seu canto, primeiro amor. Eu creio que te agardo. Ando vento pola areia, erguendo tantas lembranzas, que ben levo cabaliño, percorrendo a verdorela, cal fermoso polvo blanco, antigo amor. Eu creio que te agardo. A linda estrela da tarde, lumando a noite da vida, abro o luceiro do céu, que revilan coa pureza dun corazón namorado, eterno amor. Eu te agardo. Linda estrela da tarde, lumando a noite da vida, abre un luceiro do céu, que rebrilan coa pureza dun corazón.